informação pela internet? Sim. Recebeu, senão você pode me processar. E aí, pessoal, eu não postei nosso plano de aula ainda, porque como eu tenho que fazer essa viagem no congresso de 15 dias, eu não consegui que todos os professores que eu comuniquei para vir me substituir dessem uma resposta positiva. E eu não quero deixar vocês sem aula. Nem uma semana que seja, tá? Quanto mais, duas. Então, eu agendei, supostamente, tá, uma ida ao zoológico, que vocês iriam comigo para fazer uma aula de legislação, que você ia gostar bastante, e vai, se você puder ir. Só que eu preciso saber de vocês, através de uma lista de chamada, quantos de vocês poderão ir a esse zoológico no dia, nesse mesmo dia, só que no período da tarde, no vespertino, porque agora não tem condição, a noite não rola. Só se fossem ver os animais noturnos, mas aí... Isso não é cabível. Vocês poderiam, vocês têm essa disponibilidade, quantos de vocês têm? Não vai valer nota, não vai valer ponto, vai ser exclusivamente uma atividade extra que eu dou normalmente, mas quando eu dou, eu ajeito o dia da aula noturno de acordo com a possibilidade da maioria. Eu não tenho esse tempo. Tá? Então, eu vou passar uma lista. Cadê o... Vocês teriam um dia mais ou menos? Sim, dia 18 de setembro. Quem é o suplente? Quem que é o representante? É o doutor. É o doutor, é o suplente? Quem que é o representante? É o suplente. Tudo é suplente. Pode ser o suplente. Você é advogado ou de um veterinário com ele? Geralmente vocês acompanhariam a turma da turma, a turma acompanha a turma da tarde. Sai daqui, vocês se encontram meio de meia, 15 para uma, para sair 15 para uma em ponto. Chega até 1h30 no Zoológico de Guarulhos, e aí vocês saem do Zoológico de Guarulhos 4h30, chego aqui entre 5, 5h30 até 6 horas. Eu já dou esse horário estendido porque de vez em quando pega trânsito. Independente de como for a gincana, como eu não estou para poder controlar os horários, pode ser que atrase um pouco, mas eu também sugiro que vocês vão de carro. Ah, é uma possibilidade legal, tá? Vocês vão direto. Bom, representante, eu preciso que você faça então uma lista colocando assim, voo ao zoológico, dia 18, horário, da meio de meia a 5h30, tá? Para não dar erro. 5h30, mais 6 horas. E aí vocês assinam o nome de quem vai. Quem não tem certeza, me avisa depois, ou então põe o nome e depois me avisa se vai tirar. Por quê? Eu vou mandar isso para a secretaria que vai contratar um ônibus extra. Esse ônibus extra, gente, custa um pau e meio. E aí a faculdade já estava querendo cortar esses meus passeios por conta de muitas vezes pedir 3 ônibus e encher um. Deixar 2 parados aqui na frente porque a galera não vem de última hora. Assinou? Se comprometam. Tá? Com a gente, com a faculdade, com o dinheiro de vocês, com tudo. Tudo bem? Senão vão acabar cancelando esse meu trabalho. Tudo bem? Zoológico de Guarulhos, tá? Você pode colocar isso pra mim? Quem quiser falar, vou direto, aí, quiser ir, vai, não quiser, não vai, fica à vontade. Mas quem se comprometer em estar aqui pra ir de ônibus, por favor. Tem hoje pra assinar? Tem, não, sei lá. De repente eu posso ficar. Oi, querida. Oi! Eu acho que dá pra assinar semana que vem também. Né, a gente tem que se movimentar pra poder ficar nisso. Não, dá pra. E ó, vocês conseguem, quem trabalha consegue atestado, tá? É, consegue não comigo, com a Denise, mas consegue atestado. Você assina, começa. Não, isso não é viagem, isso é lista de chamada. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Bom, pessoal, a classe está mais ou menos completa? Falta bastante gente. Falta bastante gente? Bom, você faltava na semana passada. O escocês ali também. A Jéssica. Muita gente faltava na semana passada. Você estava aqui, deixa eu falar. Quem? O Daniel? Você não estava aqui, você estava aqui. Tá ficando. questões. Gente, eu sei que quem chegou agora está se adaptando, acabou de chegar, mas o professor já está em sala de aula e eu gostaria de um pouquinho só de respeito, tá? Eu já falei, comigo funciona assim, quando eu falo, vocês se calam, quando vocês falam, eu me calo, e essa regra funciona bravamente, né? Em todos os aspectos e âmbitos da vida, profissional e pessoal. E agora eu vou falar. Eu sei que muitas pessoas são religiosas, tá? E eu até um tempo também era. Eu não sou a favor nem contra a religião. Eu acho que tudo é bom e necessário, dependendo de para quem e para o quê. Só que nessa aula, especificamente, não me processe. Está sendo gravado. Essa aula em especial é uma aula que às vezes me causa um pouco de medo de dar, porque é uma aula que eu abro, eu amplio um pouco a mente de vocês, porque tem pessoas que vão se conectar comigo na hora e vai falar, que bom que alguém falou isso. E as pessoas que são um pouco mais comprometidas em termos de religiosidade. Ah, isso aí. Eu quero deixar claro que eu não sou a favor nem contra. Não existe nessa aula certo ou errado. Existem situações e existem condutas. E é sobre isso que nós vamos falar. Só que para eu falar sobre situações e condutas, eu preciso, de uma certa forma, abrir um pouquinho a mente de vocês. Eu quero que vocês peguem toda a bagagem que vocês trouxeram de uma vida e deixem essa bagagem agora na esteira. O que foi, gente? Qualquer coisa, se eu dou a lista, tá passando, tá? Qualquer coisa eu entrego. Eu quero que vocês peguem a bagagem de uma vida, tá? Ensinamentos, cultura, ensinamento religioso, ensinamento do pai e da mãe, ensinamento da igreja, da sociedade, tudo, e deixe agora na esteira. Na esteira desse saguão. E a gente vai fazer uma viagem para um lugar que não existe nada além do que o nosso coração fala. Nesse momento, quando vocês escutarem o coração de vocês, vocês não vão escutar com o ouvido, vocês vão escutar com a cabeça. E nesse momento, gente, eu volto a dizer para vocês, não sei se vocês já estarem nessa sala, o dia que vocês aprenderem a ouvir o que o coração de vocês está falando, literalmente vocês terão um norte na vida de vocês. E esse norte nunca, nunca vai deixar vocês na mão. Vocês nunca vão perder a bússola. Tá? Enquanto vocês ficarem presos em Antigo Testamento, Novo Testamento, em tudo que seja manuscrito pelo homem, vocês estarão sendo dominados e contaminados por uma mente que ninguém sabe de quem é. Nada impede de Raul Seixas escrever um dia uma bibliografia, né, psicografada, e daqui 2, 3 séculos, tem um monte de gente aí seguindo essa religião de Raul. Vocês entendem? Um homem manipula demais tudo. E para a gente entender como funciona a vida, a gente tem que cortar essa manipulação. E aí eu acho muito legal essa aula, porque ela mexe exatamente com isso. Eu preciso de alguém que... Australiano, senta aqui na frente fazendo favor. Como que é seu nome? Flávio. Flávio, e o escocês? William, é nome de britânico, do Reino Unido ali. Flávio, você vai passando para mim? Claro. Então vai. Aí, a minha auxiliar chegou tarde. Ninguém mandou. Quem mandou? Mas o escanteio é marcado. Pessoal, vocês me respondam sinceramente, vocês sabem que eu já tenho vocês como minha classe preferida, né? Não preciso nem falar. Já tinham me falado que essa classe é especial, já tinham me falado com professores e alunos, já tinham me falado que essa classe é especial. E eu, desde o primeiro dia que entrei, já tinha sentido isso e falei, poxa, eu tenho prazer, vou ter tesão de dar aula à noite. Isso é muito bom, porque a pior coisa que tem é sentar numa classe cheia de sardinha. Ah, parece que os caras fizeram uma viagem, um grudadinho no outro, dentro do óleo. Pô, fala comigo, dá um feedback, me deixa acordada, me dá esse negócio de falar, meu, eu quero ir, eu quero trocar com essa classe. Não. Aí só com a pílula azul pra dar aquela... E eu como não toco, eu sou natureza. Sou. Viver eticamente significa escolher trilhar o caminho do bem? O que vocês acham? Pra vocês, viver dentro da ética é trilhar o caminho do bem? Será que é? Se o caminho do bem... Ética é da humanidade, né? Porque tem ética também pessoal, né? É, tem os seus valores. Então, mas aí os seus valores estão dentro da moral. O que é trilhar o caminho do bem quando nós temos influências sociais, culturais, religiosas, educacionais baseadas em padrões morais vigentes de uma sociedade? Como que a gente pode falar que a gente trilha o caminho do bem se a gente está trilhando algo que uma sociedade estipulou? Vou dar um exemplo, faixa de Gaza. Aqueles países do Oriente Médio, muçulmanos, para eles é moral matar uma pessoa que não acredita em Alá? Para a gente, eticamente, absurdo, moralmente também. Posso passar. Então, a ética são normas que norteiam as condutas humanas, mas a moral... São regras pré-estabelecidas por um grupo, uma sociedade. E aí, pra gente, fica complicado falar que é moralmente correto, né? Um grupo pode ser eticamente inaceitável. Por exemplo, a gente já falou sobre isso na aula passada, muita gente não tava. Uma coisa que pra gente moralmente é aceitável e moralmente, eticamente, pros indianos é absurdo. Nosso prato do dia a dia, o meu não, de vocês. Eu não. Tá bom, gente. Entendi. Tem um monte de amiga. Então, como que eu posso pegar um indiano que vai vir visitar o Brasil e falar pra ele, ó, vou te levar a conhecer uma churrascaria. Vamos lá no Fogo de Chão. Eu tô achando que eu tô arrasando. Vou pagar uma churrascaria boa pra ele. Ele vai chegar lá e ele vai querer me matar. Não é? Da mesma forma que se alguém me levar pra pegar onda na Tailândia, lá na Indonésia, eu vou chegar lá e eu vou falar, ai, que cachorrinho bonitinho, eles vão me tacar umas pauladas. Eu falo assim, ó, no mal do demônio, você vai passar a mão? Por isso que eu tô agora no fundo, não sei o que vai acontecer. Complicado. Vamos lá? Tudo bem? Você não tava? Pode passar. Então, o que eu pergunto para vocês? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Sejam sinceros. Vocês já tinham parado para pensar que o pai de vocês ensinam, que os pais de vocês ensinam, que o país que vocês moram ensinam, o que a faculdade que vocês estudam ensina, nem sempre é moral? É certo? Então, como que a gente pode julgar se o que o outro faz... É certo. Por isso que eu digo, a gente não pode pensar no que é certo ou no que é errado. A gente tem que pensar o que é adequado. Usar o bom senso para a situação. Se a gente começar a julgar pelos nossos padrões, nós vamos sempre estar de um lado e sempre vamos ter uma população do outro. A gente nunca vai fazer uma arte que é fundamental para vocês terem sucesso na vida de vocês. E eu falei na semana passada, alguém se lembra que a arte que é essa? Quando a gente se coloca no lugar de uma outra coisa ou de uma outra pessoa, não importa. De empatizar. Enquanto nós tivermos preconceito, nós não conseguiremos empatizar com todos os nossos clientes, sejam eles de clínica de pequeno, sejam eles de grandes, de inspeção, de silvestres, do que for. Porque vai sempre ter um pedacinho. pedacinho de nós, um pequenininho aqui do lado direito, falando, olha, olha só o que ele fez, isso aí tá errado. Mata. Esquece julgar. Vamos tentar entender. Passa mais um. Tudo isso acontece porque nós fomos criados na visão antropocêntrica, tá? Que devido, obviamente, tá, gente? Desculpa, mas... O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e todas as criaturas do mundo foram postas ao seu serviço. Não tô falando isso não, ó. Narração bíblica da criação, Gênesis. A partir do momento que o cara falou um negócio desse aqui, olha, papai do céu tem a cara do meu avô e eu sou a imagem e semelhança dele e toda a natureza foi criada para me servir. Deu um poder pro homem que não temos. Acabou com o mundo. Começou a dominância sobre as espécies, que nada mais é do que racismo. Então a gente luta contra o racismo de negros, orientais, os negros amarelos, né? Enfim, vermelhos. E a gente esquece que a gente comete racismo todos os dias. Olha um exemplo de racismo. Luísa Mel me processe. A Luísa Mel chegou lá naquele Oswaldo Cruz? Foi? Não, é Instituto Royal. Né? E o que, que ela fez? Invadiu. Invadiu? Pegou quem? Chorou. Não, chorar é meu nasmo, Luísa Mel. Pegou quem? E quem mais estava lá dentro? Viu? Racista? Vamos processar? Vamos. Oi? Sim, tem uma certa minoria de pessoas que são realmente providas de um... Que usam, acho que 11% da caixa craniana, do cérebro, da massa encefálica, que o resto usa menos que isso. Devido à influência da religião judaico-cristã e desenvolvimento de sociedades urbanas capitalistas, mega interessadas no money, construindo uma visão ocidental e antropocêntrica. Por que que é ocidental e antropocêntrica? Quem aqui já leu, estudou ou pertence a alguma religião oriental? Budismo, qualquer vertente do budismo, Jorei, Seishinoe, Setinoe, Shintoísmo é quem queria Cheetos, não é? Não, no Japão. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Shintoísmo? Shintoísmo. Shintoísmo, que legal. Japão lá? Não sei. Ah! Não, não sei essa que você está falando. Depois vocês me passam suas religiões. Alguém aqui frequenta algum culto de religião oriental? Budismo? Vocês já escutaram em algum momento, em qualquer versículo do budismo, falar isso aqui? Não, né? Pode passar. Flávio, né? Flávio. Porque o homem que ainda não venceu verdadeiramente o racismo vive o especicismo, ou a ideia da predominância da espécie humana sobre as demais formas de vida. Essa frase que vem a calhar com o que a gente estava falando a respeito do especicismo e racismo foi feita por um líder negro que escreveu o seu primeiro artigo sobre fundação protetora dos animais em 1905. Ele foi encontrado morto antes de concluí-lo. José de Patrocínio, 1888. Então, em 1888 ele escreveu e em 1905 ele foi encontrado morto. Tá? Então, ó, gente, um século atrás, praticamente, esse cara já fala mais. Mais de um século, dois séculos, esse cara já falava sobre proteção dos animais. Você sabia disso? Você já tinha... Você sabia? Você conhece essa... Que bom, gente. Eu gosto assim. E por que que vocês acham que esse cara conseguiu fazer esse olhar especial pelos animais naquela época, onde os animais eram usados única e exclusivamente como alimentação? Para saciar a cultura do paladar humano. Por que que vocês acham que foi um líder negro que sentiu isso, que escreveu isso, que se identificou? Uau, todo mundo. Por quê? O que que ele fez? Qual foi a arte que ele fez? Oi? Ele fez a arte da empatização com os animais que ficavam nas celas do lado. E ele falou, pô, se eu tô aqui preso, trancado, sentindo fome e sede, sendo castigado, e aquele cavalo, aquele boi, aquele cabrito também tá, ele tá sentindo a mesma coisa que eu. Ele conseguiu fazer a arte da empatização. Tá? Então é por isso que esse cara, meu, tá anos luz na evolução espiritual, nossa frente, quando a gente pega um cara naquela época que escreveu uma situação dessa. E muitos de nós não temos nem ideia disso. Já no século XXI. Pode passar. Como falar de conduta ética em relações com animais silvestres e ao meio ambiente se nossa missão, opa, nossa visão moral está sob o ponto de vista de uma sociedade antropocêntrica do homem, onde toda a natureza foi criada e deve apenas servir o Homo sapiens? A gente não tem como falar, como discutir mais isso enquanto a gente não mudar a nossa forma de pensar. Pode passar. E aí eu pergunto para vocês, quantos daqui têm consciência dos produtos de cosméticos e dos produtos de lavanderia, de limpeza que usam em casa? Quantos aqui já pararam para pensar nisso ou pesquisar? Oi? Nem os alemães. Então, estamos falando de produtos em geral. É, as empresas francesas e europeias, a maioria não usa, porque a Europa é super rígida no controle, tanto é que eles não importam nossa carne. Não importa. Eles não... Acabou o comércio de carne para a Europa. E todo mundo sabe o motivo. A gente não segue as normas de bem-estar que eles acham adequadas. Alguém mais aqui já chegou a ter consciência disso? Eu pesquiso. Os meus produtos têm que ter aquele... selinho do coelhinho. Tanto de higiene quanto de limpeza. Eu sou meio radical. Legal. Eu gosto assim. Mais alguém? Ontem a gente estava discutindo disso. Eico, Natura. A gente tem inúmeras empresas no mercado hoje que não utilizam. Tá? Inúmeras que utilizam, inúmeras que falam que não utilizam, mas eles importam de países que utilizam. Então aqui eles não falam, ah não, a gente não tece animais, L'Oréal é uma delas. Mas aí eles trazem um produto da China, da Coreia, porque lá eles testam, e lá eles têm a certeza de que não dá nada. Então, na verdade, é hipocrisia. Tá? Agora, as empresas que realmente são idôneas, que realmente... colocam o selo e não testam absolutamente nada e nem compram matéria-prima de quem testa, aí é muito mais difícil da gente conseguir ter certeza. Tá? Teria que ter uma pesquisa a fundo, nem eu tenho isso para dar para vocês. Até porque não é meu tema, não sou professora de bem-estar, apesar de eles terem me convidado. Não é uma matéria, é uma matéria que me agride. Então eu gosto de dar uma e ponto. Mas os professores de bem-estar devem ter isso mais a fundo. Bom, pessoal, é fato que eu não estou falando, me isentando, não estou dizendo para vocês que eu não uso, tá? Muito pelo contrário. Muitas vezes eu comprei produtos que depois que me caiu a real, eu fui comprar um negócio para os cílios, aí eu passei, me deu uma dor, eu falei, nossa, que coisa horrorosa. Aí eu fui ler a caixinha. Não tinha nada falando que não testava em animais. Aí eu fiquei pensando, se aquilo que era para cílios já ardeu em mim, imagina para chegar no produto que eu comprei, paguei uma grana, o quanto os animais não foram expostos a sofrimento. Foi nesse dia que eu fiz... Falei, caramba, eu nunca parei para pensar que as minhas maquiagens também são testadas. Então, os insights, eles vêm nos momentos, gente, transando, comendo, no banheiro, não importa quando chega. Quando chega, meu, para e pensa nele, não importa em que momento que você está. Para e sente o teu insight. Pô, peraí, baixou essa consciência agora. E o que, que eu faço com essa consciência? Faz alguma coisa. Né? Não vai deixar essa consciência parada ali na sua mente como um outro pensamento qualquer. Tem uma ação em cima disso. Qual foi a minha? comecei a pesquisar maquiagens que não eram testadas e percebi o quanto eu usava maquiagens testadas. Então, é esse, gente, é o começo da consciência, tá? Não estou falando que vocês mudem, virem vegetarianos, veganos, não. Eu quero que vocês pensem o que vocês estão fazendo. Pensem na carne que vocês estão comendo. Pensem no frango que vocês estão comprando, na roupa que vocês estão usando, naquele casaco com aquela pelinha de coelho gostosa, que a vendedora fala, ai, é coelho de verdade, olha, está para metade do preço. Como se fosse... Falo desculpa. Eu vejo muito proprietário pagar o dobro disso aqui para eu cuidar de um desses. Eu não tenho coragem. A vendedora não sabe nem do que eu estou falando, que são as antas, né? Não, não posso falar isso das antas. Desculpa, gente. Passa mais uma. Quantos de vocês fumam cigarro? Antes que todo mundo faça assim, né? Bom, você eu sei que qualquer coisa. Na sua casa. Já tá sabendo já. Já tem aqui, ó. Pode me processar. Aliás, chama a Luísa Mel e faz junto. Um casadinho. Quantos fumam um cigarro? Uma coisa eu boto em casa, tá? Dois, três, quatro, cinco. Cinco? Vocês veem, é cultural, né? Porque todo mundo fumava antigamente. E depois de tanto martelar, né? Não fuma, não fuma, não fuma, olha o que vai acontecendo. Então imagina se todo mundo fala assim, não coma carne, não coma carne, não coma carne, não coma. 2, 20, 30 anos, as pessoas estariam comendo menos carne. Até porque não se necessita comer tanta carne todos os dias. Vocês comem bacon no café da manhã, picanha no almoço, frango no jantar, Deus, é muita carne. Vocês devem arrotar o tempo todo, né? Porque o negócio é ficar podre dentro, né? Leva 24 horas a digestão. Mas, ó, gente, a Souza Cruz diz que não usa mais, né? Nem precisa, morreu um monte de gente de câncer. Mas esses eram os testes usados em animais antigamente, tá? E ninguém sabe se não são até hoje. Aí usavam os beagles, que eram animais mais, de mais fácil trato, por serem pequenos e dóceis, não darem trabalho. E colocava os coitadinhos inalando fumaça para ver o tempo que levava para causar os efeitos deletérios do cigarro. Pergunto para vocês, quanta babaquice, quanto gasto de dinheiro desnecessário? Não seria muito melhor se eles pegassem pessoas que, por livre-arbítrio, falassem, eu quero participar da pesquisa, porque agora é proibido, né, doutor? É proibido, né? Ele não, você nunca vê que eu tô falando com ele, porque ele tá sempre... Não, eu não vou dar proibido, porque é voluntariado. Não é ser proibido. Não tá proibido? Os direitos humanos não proibiu de fazer teste nas pessoas? Não, inclusive na Inglaterra pode até pagar no Brasil, mas no Brasil não, nos Estados Unidos e Inglaterra... Não pode pagar. No Brasil. Voluntariado. Proibido. Então, no Brasil é proibido. Aí eu conto, gente. Nada? Tome, tá vendo? Vamos lá. Fica arrebatado. Vem aqui, vai ser proibido. O lugar que mais precisava. Tá cheio de gente passando por fome e os caras pegam os coitados dos cachorros pra fazer isso, em vez de dar comida pro cidadão que vai continuar fumando a vida inteira e testar nele, já que ele já vai fumar mesmo. Eu não entendo isso. Quê? Não. É o livre-arbítrio. Gente, vai na Cracolândia. É cheio de gente. É que não vai dar tempo de terminar a pesquisa. Mó chance. Seu problema. É melhor os equipamentos. Estamos defendendo os equipamentos. O que foi? O que foi, Cateado? O que está acontecendo? É que ela perdeu o fio da discussão. Essa coisa toda. Sai do telefone. É que eu estou com um problema. Isso é desculpa pro vício. Só por hoje, vai. Só por hoje. Muito bom, só por hoje. Muita desculpa pro vício, cara. Eu falo sempre isso. Deixa eu dançar um pouquinho, estou meio estressada. Faz 35 anos que eu danço. Isso daí é vício. Pessoal, quem usa casaco de pele? Ninguém comprou casaco de pele aqui, eu sei disso. Eu escutei um ai-ca, alguma coisa. Descobriram, falaram. alguém chegou, eu cheguei no ponto de alguém ali atrás. Não foi. Aperta que você sai, aperta que sai. Tem medo de apertar demais, aí você sai um cheiro ruim. Ó, eu não tô falando quem comprou um casaco de pele. Eu herdei dois casacos de pele da minha avó. Tô com a minha mãe, vamos continuar com a minha mãe. Eu não tenho coragem de usar e de tanto que eu falei pra ela, também não tem mais. Foi herdado, não foi comprado, mas quando eu saio na rua com ele, eu não saio. Se eu saísse, eu vou fazer com que outras pessoas achem bonito e queiram. Isso acontece quando a gente compra animal silvestre, a mesma coisa. Eu pergunto isso porque já teve classe que eu perguntei, a pessoa falou, eu tenho e eu não sou contra, porque o meu é de chinchila e eu comprei um criador de abate. Não podemos julgar, gente. Não tenho nossa. Ok, é a sua consciência, é a sua atitude. Eu não estou aqui para te julgar, até porque não existe certo e errado. Eu acho nossa também. Quem falou nossa? Eu. Que foi revoltado. Eu acho nossa também. Quando nós. Nossa xixi dá uma resfriada. Eu sou só uma dúvida. Então a xixi de abate também usa pele? Porque pra eu achava que só usava pele para casaco retirando o animal vivo. Porque quando retira o animal morto, ela perde aquele. Não, não, eles usam a pele de chinchila de abate. Depois de abatida? Depois de abatida. Tá? É, teve um vídeo que passou, alguém já assistiu A Carne é Fraca aqui? Já. Então, tem alguns vídeos que passam, né? O Instituto Nina Rosa tem todos, que eles abatem e tiram a pele ainda com visco, né? Para não ficar aquela pele. Mas é que assim, acaba de abater, mas os métodos humanitários pedem o abate pré. Tem um nome isso. Esfolamento? Ah, sei lá, não tem outro nome técnico, eu não lembro também. Isso foi o tema, gente, da minha monografia 15 anos atrás, quando eu me formei na medicina veterinária. Naquela época eu fui, pesquisei bastante coisa, fui atrás, conheci os criadores clandestinos, matadores clandestinos, e hoje em dia parece que é proibido entrar, né? Dá para entender por quê, né? Falam que contamina. Os clandestinos, o mato todo vai dar rua. É, os clandestinos você pode entrar, porque só que você vai morrer. Então, como você rua? Tem como você entrar? Não, mas tem os clandestinos que é clandestino mesmo, não é na rua, não. É em porão, horrível. Mas os que não são, os que são métodos humanitários, falam que você não pode entrar, que você pode contaminar a carcaça. Pra que existe pé de núvio, luva, máscara, enfim, roupa, né? Pode passar, Flávio, por favor. E aí, por fim, gente, todas as nossas vacinas, nossos psicotrópicos, nossas medicações, por fim, são testados os animais mais semelhantes ao ser humano, né? Os cínios não humanos, que a gente chama. E isso ainda acontece. Tá? Obviamente que as coisas vêm mudando de um tempo para cá e hoje em dia sim, usa-se muito mais técnicas humanitárias, né, e não se faz mais vivissecção, mas por muitos anos isso aqui aconteceu, isso aqui ainda acontece, tá? Algumas coisas foram abolidas, outras não. E aí eu quero que vocês pensem e me respondam uma questão: para que isso? Vocês acham que esses testes são realmente necessários? Alguns sim. Quais? Eu acho que não. Quais? Esse é o problema. Sabe o que falta? Comitê de ética e principalmente fiscalização. Para saber quais realmente necessitam. Você falou a verdade, alguns sim. A maioria não. Já existem fora do Brasil vários organismos sendo testados como matéria, como se fosse humano, para tirar fora os animais. Na verdade, já existe. Bilhões. Na verdade, já existe há 15 anos. Quando eu fiz minha monografia, eu já tinha dado os exemplos in vitro: pele, tecido ocular, todos os tipos de tecidos endócrinos. Só que custa muito caro. É mais fácil você colocar um monte de animal, né? E outra coisa: quando você tem um monte de animal, você precisa sempre de recursos e de dinheiro para manter os animais. Isso gera, para muitas empresas, ganhos. Tá? Então, por isso que isso ainda acontece. Agora, óbvio, existem algumas pesquisas que necessitam. Como é seu nome? Luciana. A Luciana falou. Tem pesquisas que precisam ser testadas em animais antes de ir para a farmácia. Mas no final das contas, quem que é o último animal que é testado? O homem. O homem. E a gente está, ó, lotados de casos de pessoas que foram intoxicadas, que estão em fila de transplante de órgãos por conta de medicações que eram autorizadas pela Anvisa, vendidas por anos, até causar o verdadeiro efeito. Tá? Um exemplo disso, de medicação. A gente tem um monte de medicação aí, mas vira e mexe, vocês devem lembrar de medicações que saem das farmácias e voltam. Mulheres, vocês lembram do perídio? Toda mulher aí tem um pouco do lado emocional, mas tá, já teve que tomar um perídio na vida. Eu não sei se vocês se lembram, mas teve uma época que ele sumiu. Aí voltou. Sumiu de novo. Por que que dá essa sumida? Por que ele fica proibido de vender depois de alguns anos volta? Porque ele vai consertar componentes que faziam mal. Outro que está sendo processado e não chegou no Brasil, mas lá daqui a pouco chega. Quem tem filho aqui? Meninas, o pai também. Vocês usam Tylenol nas crianças? Você usa? Porque o pediatra manda Tylenol americano, ótimo. O que que você usa? Ele toma chá de Vick. Chá do quê? Vick. Ah, chá de Vick, é, tá. Mas quando você precisa baixar, você usa paracetamol. Paracetamol é Tylenol. É Tylenol. Então você usa Tylenol. Só que você usa, mas você usa paracetamol, é o mesmo princípio. Por que não usar dipirona? Tudo marketing farmacêutico. Tudo marketing farmacêutico. Quantos anos vocês veem a dipirona no mercado? Novalgina, quantos anos? Quantas pessoas vocês viram fazer um transplante de um lobo hepático por conta de dipirona? Pesquisa nos Estados Unidos quantas crianças estão na fila de pesquisa de transplante por conta de Tylenol. Sabe o que, que eles falam? Porque as mães dão demais. Eu não duvido, né? Porque agora é assim, né? Ah, a criança tá chorando. Ah, deve ser dor de dente. Tá, Tylenol. É assim, eu vejo minhas amigas. Eu não duvido que seja um uso errado. Mas... Dipirona, então, negativa? Dipirona. Então, não usa dipirona na veia. Tem gente que é alérgica. Sim. Então, quem é alérgica a dipirona, gente, não tô falando que não pode tomar Tylenol. Tô falando muito excessivo. Calma. Até porque a Tylenol a empresa vai me processar junto com a Luísa Mel com ela. Eu estou falando do uso excessivo, tá? O uso excessivo é mãe que não sabe o motivo que a criança está chorando, né? Tylenol, pelo menos uma ou duas vezes por mês, está dando Tylenol para a criança. Tem criança que na fila de transplante. Então, eu não estou dizendo para vocês que não é para vocês tomarem Tylenol, gente. Estou falando para vocês tomarem cuidado, porque não é porque o negócio, o medicamento foi testado em animal, que está seguro. O teste é no ser humano e é quando vai para a farmácia. Isso não seria necessário se a gente pudesse realmente fazer, ganhar um dinheiro se inscrevendo para o teste. Pode passar. Essa é o real custo da experiência animal. Então, é o sofrimento e muitas vezes sem a gente ter o resultado que a gente gostaria de obter. Eu quero que vocês pensem e falem uma empresa que vocês conhecem, pode ser qualquer empresa, que hoje em dia utiliza as técnicas alternativas ao uso da pesquisa animal. Gente, a empresa, às vezes a empresa está na cara de vocês, vocês não veem. Uma empresa que vocês conheçam, uma pode ser multinacional, pode ser nacional, que usa alternativa ao uso de animais para experimentação. Cosmética. Hã? Cosmética tem várias vezes. Que usa alternativa. Cosmético e eu quero um nome. Vocês já viram elas usando alternativas? Elas compram células in vitro, modelos, vocês sabem disso? Elas falam que elas não testam. Eu vi falando assim. Dá uma mais próxima de vocês. Caraca! Você nem se é loira. A Embi, gente, olha a universidade que vocês se encontram. O dia que eu vim dar a primeira aula aqui para fazer o teste para ser docente, me perguntaram assim, depois que eu dei minha aula, por que você quer dar aula aqui? Aí eu sou modesta, né? Falei, eu nasci para dar aula aqui. Eu nasci para dar aula nessa faculdade. Porque há 15 anos atrás, não, 14, 13, eu já estou aqui há 2 anos, quando eu fiz a minha monografia, me chamaram, nossa, a Cris viaja, ela é muito romântica, olha o tema que ela trouxe, surreal, utópico. Está lá, afundando a metodista. E eu estou aonde? Vivendo a utopia. Trabalhando, contratada, ganhando milhões. É sério. O tráfico de mais festa. Ganhando milhões, feliz da vida, trabalhando na utopia, que julgaram na minha banca de TCC que eu viajava. E eu escutei isso. Ah, ela é muito romântica, não vai ser uma boa profissional, só causa confusão. Só porque eu era a favor do bem-estar dos peixes na hora que eles eram pescados. Na verdade, gente, eu não causava confusão, eu era visionária. E eles assim. Então, hoje eles estão desempregados, alguns trabalhando na minha clínica, e eu estou aqui. Com o maior orgulho de ter uma faculdade como essa. E vocês também devem ter. Tá? Porque uma faculdade investiu, o dinheiro que investiram aqui para comprar modelo, para vocês não terem que ficar fazendo vivissecção. Vivissecção não, porque a gente anestesiava, mas fazendo experimentação animal, que eu tive que fazer. Tomei 2, 3, 4 suspensões que eu pegava o bicho depois que eu acabava de operar e levava para casa. Proibido, você tem que eutanasiar por lei. Professor, eu ouvi falar de um cara, acho que foi em Santos, que entrou com um processo para poder fazer a faculdade inteira sem precisar fazer experimentação. Sério? Animal. Que bacana! Ele ganhou. Ah, isso é fato. Hoje em dia... Isso é fato, né? Eu, por exemplo, me ferrei, porque eu tive que sair da minha aula de bioquímica, peguei DP, nunca mais entrei na aula, quando um professor múmia, eu não vou falar anta, porque chegou pra mim e falou assim, gente, eu vou ensinar vocês como se mata um rato. Pegou o rato pela cauda, na nossa frente, tinha acabado de injetar tabaco, nicotina, pra ver qual é o efeito tóxico da nicotina, não sei pra quê. Pegou pela cauda e fez pão na mesa. Os moleques adoraram. A reação foi essa. Aí ele botou até o boneco. Pergunta pra mim se eu sei alguma coisa do ciclo de Krebs. Ele criou um abismo entre nós. É, não precisa pra nada, mais ou menos. Cuidado, viu? Vai na Batalita. Santa Thalita. Criou um abismo entre nós. Nunca mais eu entrei em aula de bioquímica. Até hoje eu não sei. Não sei nem como eu passei, não lembro mesmo. Acho que eu fiz depois alguma coisa, uma prova, sei lá, não lembro. Pode passar. Então, gente, isso é só pra vocês entenderem que se vocês acham que vocês estão pirando em alguma ideia, meu... Aí vocês devem seguir essa ideia mesmo, porque ela deve ser legal. Pode chegar um dia que em toda a criação animal adquire esses direitos, em que se conheça igualdade no número de pernas, vilosidade da pele ou terminações do osso sacro. O que mais existe, a faculdade da razão ou da discussão? Porém, pela força da comparação, um cavalo e um cão adulto são muito mais racionais, muito mais inteligentes do que um bebê humano. Eu tenho 2 filhos bebês e eu tô falando, gente, minha gata é 1000 vezes mais inteligente do que eles eram quando eles tinham um ano de idade. Você sabe, quem é mãe sabe, a criança humana é a pior, é a que mais demora para crescer. Então eu concordo que um cavalo e um cão são muito mais racionais do que um bebê humano. Então se for assim, eu vou levar os bebês para fazer experimentação. Porque se é isso que eles usam, e é o contraponto. Ah, animal foi feito para isso. Eles não têm inteligência, eles não pensam, eles nem sabem o que vai acontecer. É justamente por isso que dá raiva. Então, hoje isso já está caindo por terra, todo mundo já sabe, é conhecimento de ponta já, que os animais têm inteligência, sim, todos eles. Eles sabem o que vai acontecer. E quem gosta de grandes deve ter já ouvido falar da Temple Grandin. Pô, quer mais do que um autista, né, sentir, empatizar com aquele monte de boi, de gado e mulher e tudo que ela enfrentou, ela, cara, tira o meu chapéu, não tenho, tira a peruca ruiva. É mulher, não parece, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes os argumentos que as pessoas usam já era. Ah, e vocês têm que saber disso. A questão não é se eles podem raciocinar ou falar, a questão é eles podem sofrer. Se eles podem sofrer, eles merecem respeito. Uma planta merece respeito. E olha que eu conheço muito ser humano que, meu, pensa menos que uma samambaia. E eu respeito. Que sente. Pode passar. E aí chegou o que eu queria dizer pra gente finalizar. Tá bom, tem mais uns dois pra finalizar. Visão cosmocêntrica. Essa é a visão cosmocêntrica, sistêmica. O que, que é? O homem considerado parte de um todo, parte do meio ambiente, que inclui a totalidade da vida no universo. A espécie humana não teria nenhum privilégio. Filósofos da antiguidade clássica, como Platão, cara, eu falo plastrão, caso do Jabuti. Platão, Aristóteles e Pitágoras, entre outros, consideravam que o universo é um ser vivo. Eu penso nisso, eu nem preciso usar nenhum tipo de tóxico para pensar. E todas as partes e formas de vida se complementam como um todo. Esse é o fundamento do budismo. A gente fala que a gente tem um macro-organismo, que é o universo, e um micro-organismo. Dá um exemplo de um micro-organismo. Mas uma comunhão, pela visão cosmocêntrica de um micro-organismo. O macro seria o universo com toda a natureza, o meio ambiente, as pessoas, animais, as plantas, né, vegetal, animal, mineral, trabalhando juntos. E um micro-organismo que tenha tudo isso? Cada espécie? O corpo. Se vocês pensarem, o nosso corpo, o corpo de qualquer ser, ele é um universo à parte, formado por tudo isso. Ninguém imagina se, de repente, os nossos leucócitos, nossas hemácias, não são pessoas como nós assistindo aula. Tá bom, eu viajei. Cara! Ai, Raul, sai desse corpo! Raul, seja de perfeito. Viu? Não, gente, tem muito. Ah, isso aí é uma egrégora que vai se ligando. Por isso que eu tomo cachaça. Viu como vocês não são tão loucas? E são essas loucas? São tão loucas? Cuidado, é que o pessoal que é mais careca depois dá uma reviravolta, fica todo revoltadinho, ó. Pode passar. E a visão sistêmica, a relação do ser humano com a natureza focada em conservação e preservação do planeta. Cara, eu já falei que meu doutorado é na engenharia de alimentos, né? Não. Rapaz, não falei? Não. Ah, então é. Eu tô aprendendo leis da termodinâmica. Nossa! Eu queria tomar pilha com mel pra fazer aquela ali, porque não rola. E eu fui no encontro na terça-feira, no Ibirapuera, que foi um encontro mensal, nacional, dos doidos de preservação. Tinha tudo que vocês podem imaginar, prefeito, presidente, secretário do meio ambiente, tudo que vocês podem imaginar, tudo, economista, políticas sociais, engenheiros, menos veterinários e biólogos. Quer dizer, menos não, tinha uma, né? Fiquei assim. Não, vergonha. Cara, a gente nunca se preocupou. A gente não se preocupa nem com as excretas dos nossos animais, onde a gente está depositando. Então, vamos começar a pensar uma visão sistêmica. Tá? Não é só trabalhar sobre os patógenos dos animais, as doenças que eles podem adquirir e passar, não. Meio ambiente, tudo que eles podem causar para a saúde pública, de contaminação do meio ambiente. É o que eu falei, a gente vai ter que fazer a biologia da conservação, não só a medicina. Pode passar. Tempo virá em que o ser humano se contentará com uma alimentação vegetariana e a matança de um animal inocente será como um assassinato ao homem. Leonardo da Vinci. Pasmem, eu não sei se alguém conhece a história dele, ele já foi um pouco de tudo. Ele parece o professor Paulo de inspeção, só falta ser bailarino, já foi tudo. Leonardo da Vinci foi um pouco de tudo, inclusive anatomista. E ele abria as peças dos animais. Ele matava para abrir. Foi aí que ele criou a arte da empatização. Se colocou no lugar daquele bicho e se apaixonou. E aí virou naturalista. Tá, isso em renascentista, 1500, 1600. Ah, por ali. Foi em 1000. Pode passar. Reflexões, pessoal. Aí eu pergunto de novo. Apesar do avanço científico e tecnológico, o homem nunca se preocupou em desenvolver meios mais eficazes para atender suas necessidades. Sem esgotar todos os recursos naturais e disseminar milhares de vidas, comprometendo assim o meio ambiente. Nunca a gente tem uma capacidade limitada cerebral. A gente não, né? Vocês, a minha esgotou. Já estou exausta. Para vocês ainda tem para usar. Ilimitada. A gente não usa nem 10%. Aquele pessoal que a gente considera crânio, que usa muito mais do que isso, que são essas pessoas que desenvolvem tecnologia, né, foguete e tudo mais, por que não usam a mesma capacidade para desenvolver tecnologia sustentável? Agora estão fazendo, agora está tudo ferrado. Agora estão, né? Agora está batendo água na bunda deles. Se não fizer, vai morrer. Está todo mundo condenado. Não é o inverno que a gente está tendo em pleno setembro. Não teve inverno. A gente está em quase setembro, já vai entrar a primavera, a gente não teve inverno. E vai ser daqui para frente assim que é pior. A gente fica esperando o frio chegar. Não vai chegar mais, né? Vai chegar que nem ontem, um pouquinho, acabou o calor de novo. Por quê? Porque as geleiras derreteram, porque está mudando tudo. Porque o efeito estufa que a gente falava há 15 anos atrás, que ninguém botava fé, continuou acontecendo. Agora está todo mundo correndo atrás do prejuízo. Não dá mais tempo. Ferrou. Chegou o momento do homem usar toda a sua tecnologia em busca de alternativas éticas e menos impactantes para o seu ambiente natural e o planeta como um todo. Essa tem que tirar esse acento. Agora é a única solução para a sobrevivência da nossa própria espécie. E aí eu finalizo com a resposta: nunca esteve presente no conhecimento, mas sim na consciência do homem. E aí, mais uma vez, eu vou pegar... Ô, drogado, fala uma coisa pra mim. Nesse momento, nessa aula, você adquiriu conhecimento? Muitos amigos que eu tenho contato com você, eu adquiri conhecimento. É um espetáculo. Depois do conhecimento, você interiorizou? Depois eu me encanto. Depois, eu me abro. Dá para discutir. Não, dá para discutir. Depois que você adquire o conhecimento, você pensa a respeito? Penso, claro. Queimar o gosto do cigarro, você já lembrou do cigarro, queimar. Agora já perdi o tesão em fumar um cigarro. Eu vi que você tava assim, você já tava fazendo outro corpo. Saquei que você fumava um cigarro. Você falou ainda. Não, vou falar desse agora. Se alguém vai dando assim, não fuma mais cigarro, só maconha, mas professor com cigarro, ferro os cachorros. Só que fala. Mas é uma boa, né? É uma boa, eu perdi um pouquinho. Bom. Quando vocês, tá, pegam o conhecimento que eu passei para vocês e pensam a respeito dele, transformam isso em consciência. A consciência é mil vezes mais importante que qualquer conhecimento. A qualquer pessoa que vocês conheçam, que seja uma... Como que é o nome daquele livro antigamente? Barça? A Barça de conhecimento e não faz nada com aquele monte de conhecimento. Eu prefiro uma que faz, pega isso aqui que ela conhece e transforma isso numa atitude positiva. Então, pensem nisso, pode passar. E aí, para a gente finalizar, a consciência traz a sabedoria. Todo mundo conhece essa imagem, né? Capela Sistina de... Michelangelo. Hoje à tarde ninguém sabia, eu falei, gente, é um dos tartarugas ninja, Rafael. Donatello. Leonardo, eu falei, então, é tudo falei, gente, ele gosta de pizza. Michelangelo, eu falei, eu empatizo com cada classe. Vocês é uma classe diferenciada, madura. Pessoal da tarde? Madura. A gente tem que considerar, os altos e baixos. Ó, pensa o seguinte, se vocês fossem uma classe totalmente reta, vocês seriam uma classe morta. Se baseia pelo traçado do eletrocardiograma. É altos e baixos, gente. A vida é feita disso. Para estar vivo tem que estar entre altos e baixos. Quem está sempre muito no equilíbrio, vontade de matar. Mãe, quero ver você desequilibrado. Por quê? Porque a pessoa normal, ela tem altos e baixos. E uma classe normal tem pessoas um pouco mais maduras para um assunto, um pouco mais maduras para outros. Não quer dizer que não tenha maturidade, mas cada um tem o seu momento, a sua maturidade, né? Óbvio que os meninos demoram um pouco mais. Adão, o que, que ele fez para criar? Ele criou Adão, a imagem e semelhança do vovô, falei, né? Todo mundo imagina assim Deus. Ninguém imagina Deus com cara de macaco. Que é Zeus, os indianos. Tem o Hanuman, o Munha, o Munha dos Thundercats. É Hanuman. Quem falou Hanuman? É Hanuman. Aí tem o Shiva, a mamãe, o elefante, a Ganesh. Isso aí. Quem é o Munha? O Munha não existe. Munha. É dos Kragas. Mas ele vem também, mas ele não é. Ele foi pro Thundercats, mas ele vem também da história do homem. Hã? Michelangelo sacou que o sopro da vida é dado através da consciência, não do raciocínio, da consciência do homem. Tá? E a gente sabe disso porque se fosse o sopro da vida um membro sexual, esse cara tá ferrado. Olha isso aqui. Esse é da tinha um membro maior. Então o cara deu a consciência, porque vocês viram que legal, gente? Como, como a gente busca entender sempre da forma que a gente nunca imagina que as coisas têm sempre um significado tão mais profundo do que a gente consegue enxergar. Pode passar. Bom, a lição de casa para vocês para a aula que vem será, vocês vão visitar um site chamado, para quem já conhece, provavelmente a Lu já conhece, e ó, como é seu nome? A Mi também? O PEA, ele mudou um pouco, vocês têm o PEA e vocês têm o PETA, tá? É, o PETA é o internacional, o PEA é o nacional. Por que eu pedi o nacional? Nada impede de vocês irem até o PETA, ok? Mas o PEA vai mostrar para vocês as empresas que não testam animais. Tinha antigamente a lista das que não testavam e das que testavam. Agora eles, os que testam, pediram para tirar. Mas é óbvio, nem precisa da lista. Se você não está na lista que não testa, óbvio que você está na outra. Né? Então nem precisa da outra. Porque qualquer ser humano que tenha um mínimo da estrutura de marketing no cerebelo vai saber, eu não testo em animal, eu vou colocar um selinho disso. Né? Por que você vai gastar mais e não vai fazer essa propaganda? Eu quero que vocês pesquisem na casa de vocês, os produtos que vocês têm, o seu produto de barba, a pinga que você toma. Exatamente, o cavalo da sua bem-estar. Tudo isso, vocês vão pesquisar os que vocês têm em casa e trazer, tá? Produto químico, produto de limpeza, produto de banheiro, cosmético, tudo. Eu quero que vocês tenham noção do que vocês têm em casa. Sabe por que eu estou fazendo isso, gente? Porque a partir desse momento, vocês vão chegar no mercado agora e vocês vão ter 3 marcas de detergente. Vocês vão saber qual que não testa e vocês vão optar por essa. Para ajudar as empresas idôneas, para ajudar as empresas que hoje estão muito mais preocupadas com sustentabilidade e bem-estar animal do que outras que não. Ah, professora, mas é verdade que essa empresa faz isso mesmo? Eu não sei. Mas eu deixo aí um apelo para vocês, quem tiver interesse, tempo, fazer pesquisa, escrever trabalho, publicar trabalho, fazer iniciação científica com essa parte, é um convite, tá? Eu fico aberta para orientar quem precisar. Pode passar. Bom, agora é o seguinte, que horas são, janela secreta? 8h35. Tá. Eu quero que vocês, sem barulho, tá? Sem barulho, peguem cada um o material de vocês e eu vou transformar vocês em 4 grupos. Quantas pessoas tem cada lista? Tá aqui? Sabe aqueles vídeos que eu passei para vocês na semana passada? Sim. Quem assistiu? Caramba, gente, que legal! Vocês gostaram? Sim, não. Sim, não. É, um estava em inglês, né? É, então, vai. Mas dá para vocês verem, a SOS Fauna estava dele. E aí vocês acabaram de assistir o da Record? Sim. Tá, então a prova é a respeito deles hoje, tá? Então quem não assistiu, eu sinto muito. É brincadeira, gente. Foi só pra dar aquele... Sabe? Que a gente vai assim, vai... Aí alguém falou... Alguma coisa que vocês não façam, aqueles que não fizeram, cuidado, porque eu sou uma pessoa meio cheia de surpresinhas, tá? Posso chegar e falar, ó, quem fez? Meu, passou de ano. Eu tenho esse direito. Eu não abuso do poder, eu tenho esse poder, eu não abuso desse poder, mas eu tenho esse poder, mas eu não abuso do poder. Mas eu não faria isso. Pode ser que faça. Talvez eu faça, ou não. Depois me pergunta por que que acho que eu pareço com a Dori do Nemo. Okay. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Quem é letra A? Letra A, B. Letra A e B. Levantem, sem arrastar a cadeira. Pessoal daqui, levanta, por favor. Quem é A, que se mantenha. Por favor, A e B para cá. Fecho aqui, ó. Letra C e D, C, D, aqui ó, C e D aqui, aqui pra cá. Você comprou na Cuba, amiga? Não tem dela, fora, Tô gostando. Dá pra você sentar, ó.